alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí, o programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares, a alegria está no ar. Alô, menino, eu tô que tô, ô doido. Ô, menina, eu tô chegando. E aí, menino, já tá preparado pra levar um chute na canela? É brincadeira, rapaz. Você já saiu correndo de perto? Deixa de ser bobo, é brincadeira do Maurício. Maurício é doido. Não repara no Maurício, não. Gente, então vamos pro nosso encontro com muito carinho, com muita alegria, tá? Eu não gosto de negócio de tristeza, essa coisa aí de falar, deixa a tristeza pra lá. As coisas têm que ser feitas com alegria, com felicidade, com paz, com amor no coração. É ou não é verdade? Claro que é. Então, pensa de forma positiva, pensa de forma legal e você vai ver como é que as coisas acontecem numa boa pra você, viu? Olha, daqui um pouquinho também eu digo aí a carta de destaque. Mas primeiro vamos trazer a primeira música de hoje. Eita, redundância redundante, mas é assim mesmo. Chitãozinho e Chororó, aquela colcha de retalhos que tu fizeste, roda lá, menino. Detalhes que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada, serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo, verás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, o ar se lembrar da colcha e também de mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, has de lembrar da coxa e também de mim. A carta de destaque de hoje é do homem enganado e triste de Pimenta Boa. Eita! Enganado e triste. Aí, já me vem a ideia de traição. Quando eu vejo aqui enganado, já é sinal de traição, né? Daqui um pouquinho, então, vamos conhecer a história desse rapaz aí. O homem enganado e triste de Pimenta Bueno, em Rondônia. Mas, enquanto isso, vamos trazer... Ah, você também, se quiser participar, sabe que é só escrever, né? Mandar sua cartinha para a Caixa Postal 0633, CEP 71749-970, Brasília, Distrito Federal. Ou então, através do site www.radioestudiobrasil.com.br. Aí pode mandar sua correspondência, sua cartinha, sua mensagem, e eu vou te atender com todo prazer, com todo carinho, viu? Zé Ramalho vai cantar agora três músicas, Baião, Em Balança e Asa Branca. Roda lá, menino! Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, beijando ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Eu já dancei, balancei, chamei do samba e xerém. Mas o baião tem um quê que as outras danças não têm. Quem quiser só dizer, pois eu com satisfação vou dançar cantando o baião. Baião, baião. Olha a palha do coqueiro quando o vento dá. Olha o tombo da jangada na onda do mar. Olha o tombo da jangada na onda do mar. Olha a palha do coqueiro quando o vento dá. Em balança, em balança, em balançar. Em balança, em balança, em balançar. Pra você aguentar meu paixão, é preciso saber requebrar. Demolejo nos pés e nas mãos, e no corpo balanço do mar. Sei que nem dá capeta no chão, e vira folha seca no ar. Quebra quando escutar o baião. Em balança, em balança, em balançar. Em balança, em balança, em balançar. Em balançar. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perde meu gato, porque eu recebi mil alazão. Por falta d'água, perde meu gato, porque eu recebi mil alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus sozinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus sozinha, guarda contigo meu coração. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, teu coração. Eu te asseguro, não chore não, que eu voltarei, viu, teu coração. Pro...

Mandei um buquê de rosas pra mulher amada, pensando em reconquistar o seu coração. Mandei pelo portador também uma carta, pedindo que ela me desse o seu perdão. Mais tarde telefonei para sua casa, pensando em convidá-la pra jantar fora. Seu pai foi quem atendeu e disse chorando: meu filho, quem você ama já foi embora. Senti naquele momento meu mundo acabar. Até o meu telefone caiu ao chão, por causa da boemia e das damas da noite. Perdi a mulher amada do meu coração. Estou muito arrependido, mas não adianta. Ninguém sabe me dizer onde ela foi morar. Remorso eu tenho demais e a saudade é tanta. Eu vou acabar morrendo se ela não voltar. Estou muito arrependido, mas não adianta. Ninguém sabe me dizer onde ela foi morar. Remorso eu tenho demais e a saudade é tanta. Eu vou acabar morrendo se ela não voltar. Olha, gente, tem uma coisa que me deixa muito chateado, é ver o desrespeito total aos idosos. Eu não digo isso por causa própria, nem estou puxando a brasa para minha sardinha, não. É claro que o direito é para todos, tudo deveria ser respeitado. Agora, vocês vejam bem, que falta de vergonha, que falta de respeito num estacionamento, uma pessoa de idade, um deficiente, que precisa, tem a vaga especial dele lá, tem a placa lá sinalizando que ali é para maiores de 60 anos, que ali é para deficiente, e vem um engraçadinho, um bonitinho, ou uma madame lá, e estaciona e tira o lugar daquele que realmente precisa daquela vaga. Isso aí é um absurdo, isso é uma coisa que deveria ser melhor fiscalizada e que a polícia deveria punir. Deveria existir o seguinte: você tirar uma foto, mostrar que a pessoa está no lugar errado e que ela não tem autorização para isso, e encaminhar para o Detran, e o Detran já fazer a autuação. Isso sim, alguém deveria pensar em criar uma lei nesse sentido, de que o cidadão, ele se sentindo prejudicado, que ele mesmo documente, ele pode documentar através de foto e encaminhar para as autoridades para que quem cometeu a infração seja punido. Ora, ora, ora, que falta de respeito, que absurdo. Já é tão difícil conseguir um estacionamento. Um homem que tem uma deficiência, que anda numa cadeira de roda, ou que anda de bengala, anda de muleta, ele tem que parar o mais próximo possível de onde ele vai. E quando chega lá, tem a vaga dele, tem um bonitinho, tem uma madame lá encostada e tomando lugar de quem realmente precisa. Isso aí é uma vergonha. Mas coisa do nosso Brasil. Isso é coisa do nosso Brasil, infelizmente, né? Olha aí, o Nego Loiro vai cantar agora. Eita! Essa música que fez parte de uma campanha que lançaram no estado do Pará, na época que eu estava por lá, quando eu morava lá, é para incentivar o uso da camisinha por parte dos casais, né? Por parte das pessoas que, de uma forma geral, iam em busca do sexo. Porque o Pará sofria muito com o problema de doenças contagiosas, doenças venéreas, e o pessoal não tinha o cuidado de usar a camisinha. Então, foi feita essa campanha lá na época, e aí, então, esse Nego Loiro gravou essa música só de camisinha. Presta atenção na letra, veja só, ela é até interessante, viu? Roda lá, menino!

ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. É, eu vou te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero. Valeu, gente. Eu sempre falo que eu não gosto de política, mas tem algumas frases, alguns acontecimentos que merecem ser relembrados e merecem ser falados. Na época, quando era vivo, o Antônio Carlos Magalhães, ele dizia que, olha, temos de mostrar ao Brasil o verdadeiro Lula, o Lula ladrão. Ele é doutor na roubalheira e no cinismo. O Palácio do Planalto precisa ser higienizado. Agora veja só quem estava falando isso aí. Um corrupto também, que foi mais do que nunca comprovado que era um grande corrupto, Antônio Carlos Magalhães, e aí é falando mal do outro, né? É como diz, é o sujo falando do mal lavado. Agora, se o Palácio do Planalto precisa ser higienizado, imagine o Palácio da, imagine o Congresso Nacional. Ali sim, ali é que não vai ter sabonete, não vai ter shampoo, não vai ter detergente, não vai ter água sanitária que dê para limpar toda a sujeirada que tem aí nessa Câmara, no Senado, na Câmara Federal e no Senado Federal. Que haja bandido ali dentro, meu Deus do céu. Ali se gritar pega ladrão, como diz aí aquela música do Bezerra da Silva, se gritar pega ladrão, não fica um meu irmão, vai ser desse jeitinho, né? Agora, o que não dá certo é um sujo falar do mal lavado, isso aí é um absurdo. Marcos Dione canta, queria, roda lá o Eduardo Costa. Ô, Marcos Dione, rapaz, depois que é o Eduardo Costa, mas é depois, nem agora não. Primeiro só o Marcos Dione, viu? Roda lá, menino. Seu calor, eu queria ser a chuva que seu corpo vai molhar, e se eu fosse o seu batom, nos seus lábios eu beijar. Comigo, Marcos John. Eu queria ser a chuva que seu corpo vai molhar. Seus lábios, seu beijar, porque a minha vida se resume em você, e em nenhum momento eu sei, não dá pra te esquecer. Eu vivo morrendo você comigo. Pra toda a vida ter você comigo. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar o programa Maurício Paris. Olha, gente, muitas vezes nós temos que tirar pessoas de nossas vidas. Temos que apagar algumas interrogações, colocar pontos finais e escrever novos episódios da nossa história. Essas atitudes não significam absolutamente que tenhamos ódio nos nossos corações. Apenas que a gente tem respeito por nós mesmos, né? É, porque muitas vezes a gente fica engolindo coisas aí, aceitando muitas coisas que são impostas pela sociedade ou impostas pela vontade dos outros. E a gente acaba sofrendo, acaba tendo problemas sérios com isso. Então, é melhor a gente fazer aquilo que tem que ser feito. Apagar, tirar a pessoa da nossa vida, apagar essas dúvidas, colocar ponto final e escrever novos episódios na nossa história. Aí sim, isso não, absolutamente não quer dizer que a gente tenha ódio, não. Está dizendo que a gente tenha respeito, né, por nós mesmos. Olha aí agora quem vai cantar, é o Eduardo Costa, Vontade Dividida, e depois a carta de destaque. Roda lá, menino, vamos nessa. Queria ter você no meu caminho, acordar, sentir que não estou sozinho neste quarto, inventar um paraíso pra nós dois e falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor. Apesar do teu silêncio quase não dizer, eu me sinto um passarinho sem poder voar. Eu preciso urgentemente me reconstruir nesse teu olhar. Eu preciso da verdade pra viver a vida. Despedida, não vou mais chorar. O que eu quero é sentimento, força e coração quando eu te encontrar. Eu queria ter você no meu caminho, acordar, sentir que não estou sozinho neste quarto, inventar um paraíso pra nós dois e falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor. Apesar do teu silêncio quase não dizer, eu me sinto um passarinho sem poder voar. Eu preciso urgentemente me reconstruir nesse teu olhar. Eu preciso da verdade pra viver a vida. Despedida, não vou mais chorar. O que eu quero é sentimento, força e coração quando eu te encontrar. Teu caminho, amanhecer. Opa, vamos ligeirinho de pressinha, vamos rapidinho porque agora tá na hora da nossa carta destaque. E agora, a carta destaque do ouvinte. E a história de hoje é do homem enganado e triste de Pimenta Bueno em Rondônia. Olha só o que, ele escreve aqui. Olá, Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Olha, Maurício, eu sou um homem de 24 anos e atualmente eu vivo pelo mundo. Eu morava com meus pais e irmãos em Pimenta Bueno, Rondônia, lidando com as terrinhas do meu pai e cuidando do gado e outras criações. Nossa vida sempre foi de muito trabalho, mas nós tínhamos o suficiente para viver relativamente bem. Porque, além disso, plantávamos também o canelon. Que é isso, hein? Que é? Ah, sim, canelon é um tipo de café, né? Aham, é um tipo de café. Você colocou só apenas canelon. Eu fiquei aqui meio mais perdido que cachorro quando cai da mudança, né? Pois é, mas canelon é uma espécie de café, né? Que dava um bom dinheiro. Meus irmãos são mais novos que eu, Maurício, mas já tem um que está se formando em agronomia e o outro está estudando para veterinário. Só eu que fiquei com segundo grau e não fui adiante porque a vida da fazenda não me deu mais tempo para estudar. No fim de semana, eu sempre ia para a cidade em busca de diversão e namoro, porque a gente não é de ferro, não é mesmo, Maurício? Numa dessas idas, eu fiquei conhecendo uma moça muito bonita e elegante. Ela estava com outras amigas sentada em uma mesa bebendo. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Aí eu sentei numa mesa próxima dela e convidei-a para vir sentar comigo. Ela levantou, saiu de perto das amigas dela e veio sentar-se ao meu lado. Aí conversamos bastante e combinamos de sair juntos para um motel. E assim foi. Passamos o resto da noite, uma noite maravilhosa. Daí marcamos encontro para o dia seguinte e novamente fomos para o motel. Ficamos lá o dia inteiro, até que eu tive que ir embora, porque o dia seguinte era de muito trabalho na fazenda. Fui para casa, Maurício, mas o pensamento não saía daquela mulher que me marcou demais. Não aguentei e no meio da semana eu voltei à cidade à procura dela. Aí eu fui informado que ela havia ido embora e que ela morava numa cidade do interior do Mato Grosso do Sul chamado Naviraí. Era só isso que sabiam me informar. Olha, Maurício, eu já estava cego de paixão e saí, larguei tudo e fui em busca dessa mulher. Reuni algum dinheiro e, mesmo contra a vontade dos meus pais e irmãos, eu disse a eles que iria em busca da minha felicidade. Então fui embora. Fui até Naviraí, mas ninguém sabia me informar nada sobre ela. Eu sabia apenas do primeiro nome, que era Solange. Essa procura durou 3 meses. Até que um cara, num bar, me deu a ideia de procurar por ela na zona, porque ele desconfiava que ela fosse uma mulher de programa, pela história que eu contei. Assim eu fiz, Maurício. E não é que o cara do bar estava certo? Numa dessas boates, eu encontrei com ela sentada ao lado de um cara, estava bebendo, se divertindo. Meu mundo veio abaixo. Maurício, eu saí dali de cabeça baixa, arrependido da loucura que havia cometido de sair da minha casa e largar tudo, meus pais, irmãos, minha vida em busca de uma mulher falsa e de vida fácil. Fiquei sem dinheiro, mas envergonhado não quero pedir ao meu pai para me mandar dinheiro. Eu vou tentar trabalhar para juntar algum e depois ver o que vou fazer da minha vida. Eu acho que meu pai não vai mais me querer de volta em casa, não. O que você acha, Maurício? É essa minha história. Agradece um homem enganado e triste de Pimenta Bueno em Rondônia. É, meu amigo, que loucura, hein? Caramba, velho. Você, além de peitudo, foi muito doido em largar tudo e partir em busca de uma mulher que você conheceu na mesa de um bar. Sinal que o final seria o mesmo. Se quisesse encontrar, teria que ser na mesa de outro bar, né? Sua história parece que foi copiada de uma música que daqui um pouco eu roto pra você. Ela parece que foi tirada dessa música. A música fala exatamente sobre isso, de um cara que tinha tudo em sua casa e largou de tudo para ir em busca de uma mulher e se deu mal, assim como você. Comeu o pão que o diabo amassou e, depois de tanto sofrer, engoliu a vergonha e partiu de volta para sua casa, sem saber se seria recebido por seus pais e irmãos. A história é igualzinha. Quando você ouvir a música, você vai me dizer se é ou não, tá legal? Mas, meu jovem, você cometeu uma loucura, sim. Cometeu. Mas isso não quer dizer que seu pai e seus irmãos não vão te receber de novo, de braços abertos. Erros todos nós cometemos. Claro que cometemos. Ninguém é santo. Mas o importante é saber reconhecer e procurar não cometer o mesmo erro novamente, né? Até porque você sempre foi um rapaz muito ajuizado, muito responsável, trabalhador. Você sempre deu tanta força para seu pai, seus irmãos. Você até deixou de estudar para poder continuar com o trabalho da fazenda e dando oportunidade para que seus irmãos continuassem a estudar. Então você pode ter certeza, viu? Você pode ter certeza que eles vão sempre te receber de braços abertos, sempre vão ser gratos a você por tudo que você já fez, por tudo que você representa para eles. Eu acho que você deve entrar em contato com seu pai, sim, ou mesmo com algum irmão, né? E falar da sua situação, do seu arrependimento. Olha, eu tenho quase certeza, não vou dizer que eu tenho 100% de certeza, mas eu tenho quase certeza que eles vão te perdoar e te ajudar a voltar para casa, sim, viu? Boa sorte, calma, meu rapaz, calma, viu? Boa sorte para você e cuidado com essas paixões avassaladoras, tá? Amor é bom demais, mas tem que ser com as pessoas certas, né? A gente ficar amando pessoas erradas só dá sofrimento com a cabeça, só dá pancada na cabeça da gente. Meu amigo, homem enganado e triste de Pimenta Bueno em Rondônia. Então, eu tava falando que a sua história é muito parecida com essa música. É a música do Júnior e Júlio, Filho Pródigo, que eu vou rodar para você, tá? Boa sorte e olha, não tenha vergonha de entrar em contato com seus familiares, não, que eu tenho certeza que eles vão realmente te receber, vão te ajudar a voltar para casa e vão te receber de braços abertos, viu? Roda então aí, menino. Júnior e Júlio, Filho Pródigo. Eu era muito respeitado, eu fui campeão de rodeio, e por todas as redondezas queriam ouvir meus conselhos. Por causa de um par de olhos azuis claros como o luar, sorte, fui companheiro do azar. Então me tornei vagabundo, a dor e a fome chegou, comi maltrapilho e imundo, o pão que o diabo amassou. Depois de muitas andanças, encontrei-me com ela no bar. Seria bem-vindo por meus pais e também meus irmãos. ao longe avistei minha casa. Bateu forte o meu coração. O pranto escorreu em meu rosto, molhando a poeira no chão. Meu pai, com seus braços abertos, disse: meu filho voltou. Sino tocou, anunciando que a paz retornou. Bom, minha gente, agora eu vou me embora. Depois dessa aí, tô batendo as canelas, tô caindo na braquiara, tô vazando na saroba. Fica com Deus, Nossa Senhora Aparecida, menina, meu amigo. Abração, você quer um chute na canela também? Então toma. Tá, pra você, viu? Tchau, gente! Obrigado! Tchau, tchau! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.